Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Anderson Argentoni, Luiz Sussi e Guizão. E sejam bem-vindos a mais um Nerdrops, o seu podcast maroto, romântico e sucinto. Na mesa nós temos nosso convidado, Tato Tarkan. Olá, olá, olá, Guiz. Eu sou o Tato e, assim, a pedido de milhares de e-mails que a gente recebe no Nerdrops, eu estou presente. Alguém tem que encher minha bola, né, cara? Minha mãe mandou e-mail pedindo para que eu voltasse ao Nerdrops. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Filmagens do novo Batman começam em 2010. Quarto filme de Resident Evil já tem diretor. Acabam as filmagens principais de Homem de Ferro 2. Cara, e quem diria? Novo filme das Tartarugas Ninjas já tem roteirista. E Peter Jackson vai mesmo anunciar o Hobbit na Comic Con. Ah, meu Deus, alguém segura esse menino. E já que é um The Transformers, Transformers 3 terá Unicron. Trilogia sobre Bruce Lee está em desenvolvimento. E durante o painel de The Book of Kili na Comic Con, Gary Oldman, que vai interpretar o vilão no filme e que interpreta o Comissário Gordon nos filmes do Batman, disse que a continuação de Batman, o Cavaleiro das Trevas, vai começar a rodar em 2010. Cara, eu só vou dar minha opinião se você falar Batman daquele jeito. Batman! Eu não tenho palpite nenhum com relação a isso. Aí... Ai, mas é um desgraçado, né? Não, a profundidade é tudo nessa vida de meu Deus, né, cara? Eu acho que... Quem que vocês acham que vai ser o vilão desse novo filme? Cara, pra mim tinha que ser Johnny Depp como charada. É, eu então... tô achando que essa notícia aí foi... Lembra quando teve o que fazia o mordomo? É. Ele também soltou um monte de coisa que até agora não foi confirmado. Nem o Christopher Nolan tá confirmado ainda. Porque ele tá envolvido com aquele filme Inception, que só vai rodar no ano que vem. Agora, a não ser que eles estejam querendo com outro diretor, né, cara? Eu acho pouco provável que isso vá acontecer. Então, e assim, a notícia apareceu num dos painéis da Comic Con, né? Você sabe que Comic Con os caras falam a torto e a direito pra causar frisson na nerdaiada, né? Então, eu acho que não é muito confiável também. É complicado, cara. Principalmente se você for considerar que o que já rolou de boato sobre esse terceiro Batman não tá escrito em lugar nenhum, né, cara? É muita coisa. Falaram de Angelina Jolie. Mulher gata. Sim, é qualquer coisa. Né, cara? Qualquer coisa. Nossa, mas Angelina Jolie de Mulher Gato ia ser foda, hein? E já que a gente comentou sobre Johnny Depp como charada, né? Johnny Depp também tá em Alice no País das Maravilhas, com o Tim Burton, que teve um trailer essa semana também, né? Puta que o pariu, cara. Isso que a gente tava falando mal do Tim Burton no último podcast que eu participei, mas eu tive que engolir minhas palavras, porque não está tão sombrio como antes e ficou muito legal o trailer. Cara, eu gostei pra caramba, gostei do som também. E eu não sabia que ia sair em 3D, cara. 3D e IMAX vai sair. É. Vai sair em 3D e IMAX. É. E vai sair em 3D e IMAX, cara. É. Ah. Não, é que é em 3D, os três tinham que falar. Exatamente. Eu sou o D. Eu sou o D e eu sou o outro D. É, o débil, o doente e o demente. Eu achei que a Rainha Vermelha, ela era cabeçuda só no pôster, sabe? Como se fosse uma alusão, sei lá, ou só uma... Só pra destacar algumas características, assim. Mas não, ela é cabeçudaça mesmo, mini crack total, né? É, pior que é mesmo. Mini crack. Ô, cara, eu assisti Harry Potter essa semana e... Ó que eu pegava ela no Harry Potter, hein, cara? Ah, para! Ó, alguém nuca ele, cara, por favor. E continuando as notícias de Comic Con, a gente vê que o quarto filme de Resident Evil já tem um diretor. Ele vai chamar Resident Evil Afterlife, e o nome do diretor já é conhecido, porque afinal de contas ele fez o primeiro filme, né, que é o Paul W.S. Anderson, e além de diretor, ele foi produtor e roteirista dos três filmes. Uma coisa legal desse Resident Evil é que ele vai ser filmado com a mesma tecnologia do Avatar, né, do James Cameron. É, mas como você sabe que essa tecnologia vai ser boa? Pô, cara, mas uma boa, se a tecnologia 3D é do James Cameron, eu realmente acredito, cara, porque eu com confio no James Cameron mais do que Spock, cara, que fez 3 filmes de merda. Eu pensei que você ia falar que confia mais no James Cameron do que em Jesus Cristo. Pegou pesado. E saca a coincidência, né? Os dois são JC, cara. O comentário do Anderson sobre o filme foi o mais legal. Vamos imaginar um belo de um roteiro bem feito. Aí, olha o comentário dele. O filme começará em Tóquio, seguirá para o Alasca e Los Angeles, onde boa parte dele se passará, concluiu Anderson. Tipo, um filme de Resident Evil que começa em Tóquio, aí depois vai pro Alasca e Los Angeles, onde o filme vai se passar mesmo. Por que eles colocaram Tóquio? Só pra agradar o público japonês, pra ver se o público japonês que curte o jogo vai curtir o filme dessa vez. Mas eu vou dar uma boa notícia pro Anderson. Nah, não vai rolar, cara. Desculpa. Não, e outra, cara, ele quer trazer pessoal do primeiro filme, personagem dos primeiros filmes, cara, sabe? Você vai reviver nele que morreu, certeza. Ah, vai ver que é por isso que chama Afterlife. Vocês viram que as gravações do Homem de Ferro 2 terminaram essa semana, né? Putz, cara, é verdade. E uma coisa que eu tava vendo, eu tava visitando lá o site do Judão, e um dos caras do site tava andando pela San Diego Convention Center durante a Comic Con, e ele foi abordado por um cara que entregou pra ele um cartão do RH da Stark Industries. Aí no cartão tinha um site, você entrava no site e você colocava seu currículo pra trabalhar junto com o Sr. Stark. Aí ninguém sabe como que a Viúva Negra foi parar lá no meio, né, cara? Cara, e é legal que no site das indústrias Stark, você só tem duas coisas, você tem um press release e você tem o local pra mandar o currículo. E aí, no press release, o press release é muito louco, porque é um papel, é tipo um guardanapo com uma marca de café, escrita "For immediate release, we no longer make weapons. Sincerely, Tony Stark, I Pepper, please post exactly as is." Muito legal, cara. Pepper seguiu ele. A Pepper fez direitinho, ela escaneou e colocou o texto, né? E vocês viram essa parada, cara? De novo o filme da Tartarugas Ninjas tem roteirista. Que coisa louca, cara. A revista Variety anunciou que eles iam fazer um novo filme live action das Tartarugas Ninja. Que vai sair agora no cinema em 2011, cara. De novo um live action das Tartarugas Ninja. Aí eu fico me perguntando, cara. Se com a tecnologia da época eu achava fantástico. Tudo bem que assistindo hoje não é aquela maravilha. Mas eu imagino como é que vai ser esse novo Tartarugas Ninja, né, cara? Ah, então. Mas aí as tartarugas vão ser em CG, né? Falaram isso? Já falaram que as tartarugas vão ser em CG. Ah, sério mesmo? E a história, o roteiro que eles estão fazendo é bem fiel aos quadrinhos de 83. Pô, isso eu ouvi falar, cara. Eu acho que essa linha de seguir os quadrinhos de 83, os quadrinhos originais, é a melhor coisa que eles fazem, cara. Porque os quadrinhos são muito bons. Eu não sei vocês, mas eu gosto dos Tartarugas Ninja, cara. Eu acho muito legal, cara, a história e... É divertido, sabe? É tipo de coisa que você assiste uma boa. Eu não acompanhei os quadrinhos, pra falar a verdade. Mas os filmes, cara, todos eu gosto. Até o terceiro, aquele que é o mais chutado de todos, eu gosto, cara. Tartarugas viajando no tempo. E outro bom motivo pra assistir esse filme é que a Sarah Michelle Gellar é a April agora, né? É. Tá sendo cortado aí. April. Vai ter aquele cara que tem a máscara lá? Não, o Demolidor, o outro. O que anda Casey Jones. Ah, com certeza vai ter, cara. Porque nos quadrinhos ele aparece logo no começo. É, vai ter o clã do pé, cara. Vai saber, cara. Essa história de CG. Eu não sei. Eu assisti o último Tartarugas Ninja, aquele que foi a animação. Fui no cinema assistir e eu não achei muito legal, não, cara. Me decepcionei. Ah, eu gostei, cara. Eu gostei desse desenho aí, da animação. Pô, achei bem cuidado, achei legalzinho. Pra mim é basicamente um spin-off do Leonardo, cara, o filme. Ah, cara, não sei não, velho. Pra mim não me agradou nem os traços do personagem. Não vou falar que eu não achei divertido, sabe? Divertido foi, mas acho que tinha um potencial pra ser bem melhor. Eu vou concordar com o Tato, assim, não a parte técnica que eu achei que foi perfeita, mas eu achei que a história ficou muito presa no o que a gente foi isso, hoje em dia a gente não é mais, a gente era a turminha foda que batia em todo mundo, hoje em dia um é um idiota, o outro é pior ainda. E fica ninguém me ama. É, ninguém me ama, ninguém me come, sabe? Pô, coisa chata. E pensar que é um monte de tartaruga com síndrome de rejeição, né? Não, cara, o problema das tartarugas é que elas pensam que são seres humanos, cara. É, se elas aceitarem as filhas delas como tartarugas, sabe? Elas vão no psiquiatra e ela fala assim: por favor, Leonardo, o seu nome é Paquito. Volta a comer banana, vai pro parquinho, isso. Dá umas voltas no lago, sabe? Então, cara, mas ó... Até isso os caras pensaram, porque vários pesquisadores dizem que as tartarugas são um dos animais que tem mais tendência a entrar em depressão, cara. Mais que elefante? Mais que elefante. Porra! Você vê? Aí, ó, os caras não estão tão errados. Porra, faz muito sentido, cara. Eu já tive uma tartaruga e realmente ela era muito depressiva, cara. Ela era muito quieta. É que ela imaginou que ela ia viver com você 100 anos, né? Ela era muito quieta, né? Não andava muito com você. E eu continuo mentindo muito bem. Cara, você não tem noção das pesquisas que são feitas pelo mundo, né? Não, você pegar pesquisa na... Você chora, velho. Porque até saiu uma pesquisa que é apenas uma porcentagem mínima das pesquisas brasileiras viram alguma marca, viram uma patente, entendeu? Porque a maioria do que eles fazem é inútil. Então o nego vai falar, vamos estudar a influência da flexibilidade do rado lagartixa no movimento das marés, entendeu? Uhum. É tipo só pro cara fazer a tese dele e passar no mestrado. Exatamente. Que nego não faz pra graduar, né? Só, agora voltando em tartaruga, deixa eu fazer uma pergunta pro Anderson. Anderson, o destruidor existe desde o começo? Desde o começo tem o destruidor. Então será que ele vai estar, então, nesse próximo filme? Ele vai estar, vai ter o clã do pé, vai ter o destruidor, vão ter aqueles mousetraps, aqueles bichinhos brancos, uns robozinhos brancos, só dente, isso com certeza vai ter. Que são os bichos mais irritantes pra você matar no Turtles in Time, né? É, então, depende até que ponto das HQs que eles vão tornar nesse primeiro filme, mas... É bem capaz que mostre esses três vilões aí. E o Krang, cara? O Krang eu sempre quis que aparecesse e nunca apareceu nos filmes. Então, mas o Krang não tem nos quadrinhos, né? Ele não ia ficar bom. Lógico que ia ficar bom, cara. É só pegar um monte de Plock lá e juntar. É, né? Isso aí com 3 quilos de babalu de Tutti Frutti, você faz facinho. E essa semana o site Rotten Tomatoes conversou com o produtor Lorenzo de Bonaventura e o assunto da conversa foi o terceiro filme da franquia Transformers. Uma das perguntas que eles levantaram, né, pro Lorenzo foi sobre a participação ou não de Michael Bay na terceira sequência do filme. Parece que Michael Bay vai ter alguns problemas de agenda caso queira fazer esse filme, queira começar o filme ainda no ano que vem. Sobre os robôs, Lorenzo disse que foi discutida a possibilidade de incluir Unicron na franquia. Unicron, né, pra quem não conhece, é um robô gigante que a forma alternativa, né, é, só pra vocês terem uma noção, é igual de um... É como se ele fosse um planeta mecânico. Não é nem... Ele é um Estrela da Morte Transformer, cara. Nossa, era isso que eu ia falar agora. Estrela da Morte Transformer, é isso. Cara, imagina que animal, cara. Isso que é uma ameaça. É, ele não é nem Autobot, nem Decepticon, né? E ele faz frente às duas facções. Uma das outras coisas que o Lorenzo falou é que ele adora os Minicons e acha que seria muito legal usar eles nos filmes. Os Minicons são robôs, são Transformers pequenos que servem como equipamento para os Transformers maiores. Nossa, cara, que loucura. É muito útil isso, cara. Você tem um Minicon que é um apontador para um Autobot apontar Minicon lápis que será usado por um Decepticon. E parabéns. Entendi, é basicamente você chama o seu metralhador e ela vem correndo, é isso? É, né, ele fala, Pokémon, eu escolho você. Minicon, eu escolho você. Bem, a família do Bruce Lee anunciou junto com a JA Media da China que eles vão fazer um filme biográfico do Bruce Lee em 3 partes, né? Então eles já têm até um ator que já tá anunciado para ser o pai do Bruce Lee, que é o Tony Leung Ka-fai, que aqui ele não é muito conhecido, só que ele já tem lá no IMDb 100 filmes no currículo. Caramba! Filmes todos chineses ou não? Não. Ele tem filmes europeus também. Porra! Caramba! Não, porque normalmente esse filme chinês, o cara tem Jack Chan, sabe? Jack Chan tem 95 filmes chineses e 10 com produção Hollywood. Se ele fosse indiano, então... Nossa, 300 filmes por ano. Já tem um filme sobre a vida do Bruce Lee, não tem? Tem, Dragão Branco. Tem. A história de Animal. Bruce Lee. Dragão Branco? É dragão, dragão só. Dragão só. Dragão branco não é o do outro lá, do Van Damme? Dragão. Eu tenho VHS em casa, mano. Então, essa é uma coisa interessante que você levantou, porque segundo o irmão dele, já tem vários filmes sobre o Bruce Lee, tem vários livros também, só que em todos eles ocorrem várias imprecisões. Então, tá dando a entender que esse próximo filme vai contar a verdadeira história mesmo, né? A verdadeira história de Bruce Lee vai ser o subtítulo do filme. A versão definitiva, né? Versão definitiva. Versão do diretor. Versão do pai, né? Mas o legal do Bruce Lee, cara, é que quando eu era mais maroto, mais moleque, eu fiz Kung Fu durante um tempo. E além do Bruce Lee ele ser assumidade de filme de luta, né, cara, o cara dos filmes de artes marciais, ele mudou, cara, o rumo do Kung Fu mesmo, assim. É dividido nele mesmo, cara. O Bruce Lee, além de ele trazer o Kung Fu como a gente conhece pro Ocidente, ele fortaleceu o Kung Fu, criando até o próprio estilo dele. Cara, é o estilo mais recente de Kung Fu. Eu fiz Kung Fu um tempo, cara, eu acho uma arte marcial fudida, cara. Eu acho muito louca. Então, a arte marcial que ele inventou é o Jeet Kune Do. Será que vai mostrar a história do Bruce Lee menino? Eu acho que sim, você vai contar o pai dele. Isso é verdade, né? Não, vai aparecer a mãe dele parindo um cara de 30 anos já. Né? Vai nascer no bicudo. Benjamin Button. É Bruce Lee Button. Eu tava vendo aqui, cara. Você sabia que eu não acredito muito na Wikipedia, mas... Por que será, né? Mas aqui tá falando que o nome em cantonês do Bruce Lee é Lee Jun Fan, que significa A Vigor e São Francisco, que é em homenagem à cidade onde ele nasceu, São Francisco. Ah, que bonito. Cara, essa história já me pediu deixar a gente na mão, só fazer um pequeno comentário. Olha que coisa distorcida, cara. A gente gravou agora o último Gear Geeks sobre a conquista espacial, né? Aí a gente tava falando do Yuri Gagarin, né? Na Wikipedia tava falando que o texto, que a frase que ele falou quando olhou pra Terra foi: ela é azul e não existe Deus, e não há Deus. Quando, na verdade, o que o Yuri Gagarin disse foi: a Terra é azul e eu procurei e não achei Deus. Achei Deus, ele queria ver Deus lá em cima. Ele queria ver Deus e não achou. Tipo, os caras na Wikipedia colocaram como se ele falasse que ele é ateu, sabe? Ah, e não há Deus. E, tipo, mas... pô, cara, nada a ver, cara. Mais uma merda que a gente vê na Wikipedia e que transforma nossas vidas, bosta nenhuma, né? Não transforma nada na minha vida. Mas tipo, eu acho que o problema aí não é nem a Wikipedia, cara. É porque eu acho que foi usado como propaganda comunista. Bom, mas não tem esse problema mais, porque eu editei aqui e as primeiras frases foram: a Terra é azul e nós estamos sendo invadidos! Televisão. Vem aí a Lost University. E cafeteria da série Friends vira franquia. E Halo vai virar uma série em desenho animado. Que é esse negócio aí da Lost University? Eles vão fazer um curso sobre Lost. Como? É isso mesmo, cara. É uma universidade Lost. O curso vai ter 2 semestres e as inscrições já vão ser abertas agora, no dia 22 de setembro, cara. Com o exame online e tudo. É, que bonitinho, né, cara? É, tipo, pra se dar bem, você precisa ter o Blu-ray da 5ª temporada da série. Parabéns, vá pro inferno, get a life. Olha só as disciplinas do primeiro semestre. História 1, escritas antigas na parede, língua estrangeira, filosofia, né? Estou perdido, logo existo. Física 1, introdução a viagens no tempo. Física 3, seminário, nova física com Jeremy Davis. E ciência 1, técnicas básicas de sobrevivência na selva. O mais legal é que no primeiro semestre você faz física 1 e física 3, tipo, física 2, whatever, né? Esquece. A física 2 você faz depois que você aprende a teoria da viagem no tempo, entendeu? Quando você volta. Então, no caso, na primeira você aprendeu a viajar no tempo, você já pulou pra terceira já. Aí você volta pra segunda depois pra concluir, né? Mas numa boa, cara, sem brincadeira. Eu sou puta fã da série, cara. Mas eu acho que há limite. E pra mim, esse é o limite. E a cafeteria Central Perk, onde os personagens do Friends, aquela pequena série que passou durante muito pouco tempo na TV, se encontravam ao longo dos episódios, saiu da telinha pro mundo real. E foi um empresário árabe que comprou os direitos da Warner Bros. Pra usar o nome da cafeteria numa franquia de lojas. E a decoração vai ser igualzinha do cenário da série. Vai ter telões que vai ficar passando 24 horas a série Friends, vai ter internet wireless, ainda vai ter um espaço, cara, que pra fazer jam sessions, tá ligado? Que nem a Phoebe fazia na série. Cara, muito louco. Eles trazer isso pra cá. Podia ter um aqui, né? E outra, cara, a inauguração vai contar com o cara que faz o Gunter lá, o James Michael Tyler, que era o gerente da cafeteria, ele vai estar na inauguração, cara. Bem, eu acho o Friends uma porcaria. Então, pra que se dane essa cafeteria? Eu quero saber de ralo. Olha, rimou, você viu? Rimou! E a Microsoft revelou também que vai fazer uma série animada de Halo, sua tão consagrada franquia de jogos. A minissérie terá 7 episódios e o nome dela será Halo Legends. A série vai ter um estilo meio anime, né, e será feita por 5 produtoras japonesas, entre elas a Toei Animation. Se vir alguma coisa aí na qualidade de Evangelion, tá bom. A história de Halo é boa? Cara, é muito bom. O jogo, assim, é muito bom. Eu fiquei meio perdido porque eu joguei o 2 depois do 3. Mas é legal, sim, a história. Então, eu não joguei nenhum dos 3, cara. Mas ele tem esse plot todo pra fazer filme, pra fazer série, pra fazer esse monte de coisa? Ô, Guizão, já tem quadrinhos há um bom tempo de Halo. Eu tenho aqui, mas não li ainda. Então não sei se é bom, mas... Até de Halo. Mas essa terceira filha assistiu e falou que é muito bom. Ah, viu? E falou que é muito bom. Já tem aquele filme que saiu também, né? O Cheiro do Halo. Piada idiota. Ai, meu Deus. Sei o que aconteceu com esse pessoal hoje. Conta pra mim, qual que é a história, Sus? A história de Halo é o seguinte, O povo da Terra foi invadido por uma galera ali, uma galera do apego alienígena. E, puta, cara, eu não sei a história de Halo, mas é bom. Não, sério. Cara, agora que você perguntou, eu não sei, velho. Porque eu sei que tem o Halo, né? Que é o rei lá, o anel no jogo 1. E aí você tem os alienígenas e você tem os alienígenas dos alienígenas. E você tem que lutar contra as duas espécies alienígenas. Não alienígenas. Não alienígenas. Alienígenas. Games. Vamos aos destaques de games. Resident Evil 4 no iPhone. Boa notícia. E o filme do World of Warcraft pode ter o Sam Raimi, velho, como diretor. E Left 4 Dead 2 teve pequena prévia na Comic Con. E além de novidades sobre o roteiro do filme de God of War, novels de God of War vão ser lançadas em 2010. E a Capcom criou uma versão de Resident Evil 4 que vai ser lançado na App Store japonesa pro iPhone, né? Então essa aí pra quem achou que o iPhone nunca seria uma plataforma boa pra jogos. Cara, toma essa. O iPhone não só é uma plataforma fantástica pra jogos, que eu já jogo Resident Evil Degeneration no meu iPhone. E no finalzinho da semana passada, eles anunciaram Monkey Island Special Edition. Tudo remasterizado, novo, com um novo cenário pro iPhone. Então, mas o Monkey Island, cara, ele é meio point and click, não é? Isso, então, isso pro iPhone é preciso. Então, isso é bom, mas agora você não acha que o Resident Evil, pelo jeito da jogabilidade dele, não tá complicado um pouco? Um pouquinho. Por exemplo, eu jogo Degeneration no meu iPhone, né? Pô, eu também joguei Assassin's Creed. E eu achei fantástico, cara. Eu achei fantástico. O Degeneration é um pouco chatinho, mas ele é bem divertido. Sim, ele é divertido, mas deixa você na mão em alguns momentos. É, porque eu não cheguei a jogar, né? Eu não cheguei a jogar ainda o Resident Evil, nem o Degeneration, muito menos o 4. Só que pelo vídeo que eu vi, cara, parece ser bem... atrasar bastante, assim, a movimentação e, sabe, a tomada de ação, assim. Na verdade, ele vai ser bem similar ao jogo de Doom que tá tendo, acredito eu. O personagem, ele anda sozinho, ele vira, ele se movimenta sozinho. Você só tem que atirar, clicar nos especiais. Não. Ele não faz isso, não. Você movimenta, cara, ele inteiro. Você controla. Tudo? Assim, no Degeneration também é assim, cara. Você controla todo o personagem. Você vai andando, aí você abre porta, pega mapa, pega itens, mata zumbi, sabe? Mirak é uma droga, já aviso. Mirak é uma droga. Mas é, o resto é fantástico. Eu acho que mira e a transição de armas é uma grande bosta. Pô, também isso que é diferença. Vamos bater uma diferença, né, cara? Pra quem jogou Resident Evil num PlayStation da vida, que o controle tem 14, 15 botões, é diferente de você jogar no iPhone, que você vai ter a tela touch emulando um controle analógico e 4 botões, né, cara? Só vai sentir falta de 10. Com celular, né, meu? Tá merda. Exatamente, cara. O ritmo é diferente, mas isso não faz com que o jogo seja menos divertido, né, cara? Ah, não. Eu imagino que eu ia me divertir. É um absurdo com esse jogo. Ultimamente, vou falar, em jogo de zumbi, pra mim, é Plants vs. Zombies, velho. E aparentemente God of War já tem um roteiro para sua futura adaptação que será rodada em Hollywood. Um dos sortudos que conseguiu ler esse roteiro, esse esboço, foi o Big Ross, do site CC2K, que falou coisas bem interessantes. Ele falou assim que o filme é basicamente um duelo de titãs, só que amplificado ao extremo para atender os jovens de 15 a 25 anos do século 21. Que necessitam de sangue. Sangue, muito sangue. Sangue e seios, a mostra. Além disso, ele disse que o roteiro é extremamente fiel à obra, né, com exceção do final. É importante lembrar que o roteiro ainda está circulando, né, e pode não ser a versão final. Ah, eu acho que o final não ser parecido, eu acho até legal, cara, porque você pega a base do jogo, né, pra você fazer, não necessariamente a história do jogo. Sobre o final, né, e spoiler, pra quem não quiser ouvir, pula 5 segundos. Alerta de spoiler. Em vez de Kratos se tornar o deus da guerra após matar Ares, parece que no filme ele vai mergulhar num penhasco murmurando apenas sua vez, Hades. Nossa, muito louco, cara. Tão bom, cara. Se na minha cabeça esse filme vai ser tão bom quanto o jogo, velho. E outra coisa legal, né, sobre God of War, parece que a franquia vai se expandir mais ainda, porque prometeram que em 2010 vão ser lançados livros sobre a história do Kratos. Então a gente vai ter aí uma espécie de universo expandido do God of War. Mais legal, cara, é que eu ouvi dizer que, na verdade, assim, quem tá desenvolvendo isso é o Matthew Stover, que ele é o mesmo cara que fez o trabalho com o universo expandido Star Wars, com o Shaderpoint. Uhum. Então, pô, cara, isso ia deixar animal, cara. Aquela com a adaptação do episódio 3, não é? É muito bom, cara. Cara, vou falar, meu, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, cara, God of War. E desde outubro do ano passado, né, o pessoal tem noticiado aí que talvez fosse produzido um filme no MMORPG da Blizzard, World of Warcraft. Pois bem, agora parece que a produtora já decidiu quem vai comandar a película. E o nome escalado foi Sam Raimi. Nossa, cara, mano. Ainda de acordo com as notícias que foram divulgadas essa semana, Raimi se envolveria totalmente com o projeto ao final dos compromissos que ele vai ter com o quarto filme da franquia do Homem-Aranha, que já tem estreia prevista para 6 de maio de 2011. Então lá para maio de 2011 ele vai estar totalmente envolvido com World of Warcraft. Antes, né, alguns rumores bizarros falavam que Uibol seria o mais cotado para fazer o filme, fazer ou estragar, né? Cara, eu acho que acho que quando começou a cogitar o nome dele, acho que devem ter lotado a caixa de e-mail da Blizzard, cara. Só falar que não. Outra informação que também passaram é que a Blizzard garantiu que o filme de World of Warcraft não vai tratar de uma jornada, né, de uma quest, como é o Senhor dos Anéis. E sim, vai tratar sobre a tensão que existe entre as raças do universo do jogo, né? E que eventualmente vão ter algumas batalhas no filme. Então parece que vai ser legal, porque vai ter uma história de verdade, meio política, e vai ter sangue, muito sangue. Então, que é o que a pessoa quer ver, né, cara? Sangue, sangue, sangue. Quem será que é o personagem principal? É a Aliança ou é a Horda, hein? Não sei. Certeza que é a Aliança, né? Só brasileiro gosta de jogar com a Horda. Sim, mestre! Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. E agora você pode perder gordura respirando. Acompanhe a missão Apollo 11 em tempo real, ao vivo. E Jeff Jones solta o verbo sobre Lanterna Verde. Um artigo que chama Cell Metabolism virou alvo de discussão, cara. Sabe qual que é a promessa desse artigo? É emagrecer respirando. Olha pera isso, velho. Peraí. Ó. Explica isso direito, vai. 2 quilinhos a menos aí agora. Um grupo de pesquisadores, cara, da UCLA, aparentemente conseguiu alterar a genética de alguns ratos, colocando no fígado deles uma bactéria que consegue metabolizar gordura de uma forma diferente de qualquer outro mamífero. E isso, cara, desse jeito, o excedente de gordura é convertido em dióxido de carbono. E é exalado, cara, através da respiração. Tipo, só pro respirar você já tá perdendo peso. Isso é feito pra mim, cara. Tipo, o acúmulo de gordura ir pra barriga, pra perna, pra embaixo do pescoço, pra aquela papinha, cara, vai direto pro... Pra camada de ozônio. Vai pra camada de ozônio, cara. Você fica mais magro e contribui pro buraco, cara. É, e ainda tem um câncer depois, porque com certeza daqui a uns anos eles descobrem que dá câncer ter essa bactéria. Imagina São Paulo, aquele tempo de chuva, a galera no busão respirando gordura, como ia ficar cebozinho dentro do ônibus. E você pode acompanhar, cara, a missão da Apollo 11 em tempo real. No dia 20 de julho, o pessoal lançou lá o site We Choose the Moon. Foi desenvolvido pela AOL, junto com o museu do John F. Kennedy Presidential Library, que desenvolveram um site que você pode desenvolver passo a passo a missão, exatamente como na Apollo 11, cara, pra comemorar os 40 anos da missão. Isso é muito interessante, né? Pô, falando nisso, avisa a AOL que eu tô com 800 CDs dela aqui, se ela quiser pegar de volta, eu tô devolvendo. Oh, foi-se o tempo, né, que eles distribuíam esses CDs. Foi-se o tempo. Na minha opinião, tudo que eu vejo, todo tipo de artesanato que eu vejo com CD, pra mim é CD da AOL. É certeza. É a AOL e 10% é Mandic. Mas agora eu vou fazer um jabá, cara, no meio desse assunto. É sobre Rare Geeks. A gente lançou um podcast, cara, essa semana sobre viagem no espaço, sobre a corrida espacial, viagem à lua, etc e tals. Serão então, duas semanas. Então, basicamente, se você está interessado em viagens à lua, procure o Rare Geeks. Exatamente. E depois acesse We Choose the Moon. E Geoff Johns soltou o verbo durante a Comic Con. Ele falou bastante sobre Blackest Night, né? A nova série do Lanterna Verde, que tá sendo aclamada nos Estados Unidos agora, e é tida como muitos como uma das melhores minisséries já lançadas de quadrinhos, né? E ele falou um pouco sobre o tie-in de Blackest Night, que é sobre o Flash. Geoff Johns disse que alguns dos personagens da galeria de vilões do Flash, que estavam mortos, vão voltar como Lanternas Negras para dar um olá para a família Flash. E que vai ter, durante a série, uma grande interação entre os Flashes, né, e os Lanternas Verdes. Algumas outras coisas que ele falou sobre Blackest Night foi o seguinte: críticas que ele recebeu sobre a violência que tem na primeira edição de A Noite Mais Densa. E ele explicou que A Noite Mais Densa é uma história de horror com super-heróis, então ela tem que ser super aterrorizante, né? Então a gente vai ter diversas mortes aí importantes do universo DC e algumas vão ser bem fortes, viu? Pelo que alguns dos spoilers que eu já li mostram algumas coisas que a gente nunca imaginou que ia ver nos quadrinhos. Mas se é uma série de terror, é justo, né, meu? Que tenha, né? É verdade. Agora não quer violência numa série de terror com super-heróis, cara? Já é violência, já é porradaria pura série de super-herói ainda, com terror, nego, não quer violência? É, não faz muito sentido, né? É, muito sentido. Terror, o que aconteceu na série de terror? O pior que aconteceu foi que o super-herói foi preso. Ou tomou um chute no saco, poderoso. Tomou um chute no saco com uma bota de kryptonita. E uma outra coisa que o Geoff Johns me falou é que o Aquaman vai ter um papel, ele vai renascer nessa minissérie e vai ter um papel muito importante. Ah, finalmente ele vai ter um papel importante. Finalmente, quem sabe, né? Geoff Johns conseguia salvar finalmente o Aquaman. E sobre a morte do caçador de Marte, né, e do retorno dele como um Lanterna Negro, parece que na série DC 1 Milhão, escrita pelo Grant Morrison na década de 90, pra Liga da Justiça, é citada uma hora negra da vida de John Jones, o Caçador de Marte. E na minissérie fala que Kyle Rayner, o Lanterna Verde, teria ajudado ele a sair dessa hora mais negra. Então isso vai ter uma ligação nessa minissérie Blackest Night também. Então eles estão tentando amarrar todas as pontas soltas do universo DC. Mas estão pegando os piores e fazendo uma série só com eles, é isso? Não, como assim os piores, cara? Cara, começando pelo Lanterna Verde, velho. Meu, ô, não fala uma Lanterna Verde, cara. Não? Lanterna Verde é animal. Ah, é? Então saca só, Lanterna Verde, cara. O Lanterna Amarela, ele faz tudo que o Lanterna Verde pode fazer e ainda pode matar, cara. Não, mas Lanterna Verde agora também pode matar. Ah, ele pode matar agora? Essa? O livro de Oa foi reescrito, agora eles podem matar, ó. Ah, então se ele pode matar, não é mais herói pra mim. Meu, e essa série Blackest Night, meu, tem uns negócios muito legais. Eles estão ressuscitando vários personagens, né? Tipo, Aquaman, o Caçador de Marte. E, meu, os caras pensam em detalhes, assim, minúsculos, tá ligado? Por exemplo, os Lanternas Negros são canhotos, enquanto Lanterna Verde sempre usa o anel na mão direita. Ah, tá. Então canhoto é vilão, é isso? Não, não é vilão, mas tem uma associação aí. Quer dizer isso pra mim? Então... Ah, você é canhoto? Você é canhoto? Eu sou, mano. Então, azar, cara. Ele é canhoto. Ele só gosta de ter a impressão de que é outra pessoa que está fazendo a maldade. Ah, então fechando, essa foi mais uma edição do Nerd Drops. E até a semana que vem, se esse pessoal conseguir estar vivo até lá. E como é de costume aqui no Nerd Drops, uma longa tradição. Uma longa tradição. O aniversariante escolhe a música da semana. Diz aí, Tato. Cara, eu quero Garota Escolha Já Seu Nerd. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Oh, seminovos, é isso aí. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Enquanto o sarado malha na academia, o nerd está lendo as notícias do dia. Enquanto o bonitão tá na balada te chifrando, o nerd com certeza está em casa estudando. O curso superior do gostoso tá no início, e o nerd ganha em dólar no Vale do Silício. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. O nerd tem conceito, é só você ensinar. O penteado certo é a melhor roupa pra se usar. O saradão de hoje é o gordo de amanhã. Parou de tomar bomba, vai ter que usar sutiã. O gostosão ainda sai no carro do pai. E o nerd é a atração de um workshop em Dubai. O gostosão te esquece quando vê um carro esporte. E o nerd está lá dentro com uma mulher de sorte. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. Imagina o nerd sem cabelo encebado, sem espinhas e sem colar e um abotoado, sem um cinto social junto com tênis branco. Imagina o nerd com 5 milhões no banco. Escolha já ser o nerd. bipolar. Você já notou que James Cannon não é isso? Ô, Susi, pelo amor de Deus, peraí, ô. Ai, meu Deus do céu. O Susi quer fazer tuas piadas sozinho, cara. Me deixa, eu tô carente. Ele é o copycat do grupo, saca?